O turismo de Itaipu teve o melhor movimento do primeiro trimestre desde o início da cobrança de visitação, em julho de 2007. Entre janeiro e março deste ano, a usina recebeu pouco mais de 132 mil visitantes, quase 6 mil a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Desta vez, o resultado do último carnaval ajudou a impulsionar os dados de visitação. No feriado, entre 1º e 4 de março, passaram pelo Complexo Turístico Itaipu 10.836 pessoas, 8% a mais do que 2013. Deste total de turistas, 85% correspondem a brasileiros. Os demais feriados do primeiro semestre e a proximidade da Copa do Mundo devem contribuir para novos recordes turísticos na Itaipu, segundo atrativo de mais importância em Foz do Iguaçu, atrás apenas do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas. De janeiro a março, mais de 430 mil visitantes passaram pela unidade de conservação. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.